Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje tem o prazer de apresentar o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Julho, de João Pinheiro. Abrimos com a música O Ego, de autoria de João Pinheiro. O amor me pegou, me atirou, me lançou como flecha de um arco que não tinha mais pra onde atirar, sem direção. Tom de fúcsia. João Pinheiro traz o seu terceiro CD, Julho, produzido por André Agra, que fez os arranjos, gravou e mixou e ainda toca no disco. O álbum traz um repertório, algumas inéditas, mas também regravações de músicas que marcaram. Confira a versão do artista de Live Life, composta para ele por Martin Dittian e Harry Bogdanows. Live your life with heart and soul. No time to waste, it's your life. Take control. Grab the chance before it's gone. Don't wait until tomorrow. Live life and cherish every moment. Live life and love will show the way every day. Live life like there is no tomorrow. Live we life. Should be living for today. Participam do novo disco de João Pinheiro, Pedro Moraes no baixo, Carlos César Mota na bateria, Antônio Canela sax e flauta, Gilmar Ferreira no trombone e Luiz Domingues no trompete. Destaque para André Agra, que toca violão, guitarra e faz a programação. Ouça trecho da música Hoje, uma célebre composição de Taiguara. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida no momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, ruas, minhas mãos. Hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Também no disco de João Pinheiro, a música Confesso, de Paulo Correia. Eu tenho medo que você me ache chato, que você me veja sapo, que você nem me ache bonitinho também. Mas é que eu sou um cara meio estranho, debochado e pouco ambicioso, que nada em mim lhe convém. Não tenho modos, eu não sei sentar à mesa, não entendo que é nobreza, mas gesto e canto, isso me faz sentir zen. Eu não dirijo meu carro em disparada, não tenho mil namoradas, e quando bebo eu vomito profecias em qualquer boteco de